dungeons deep and caverns old, we must away ere break of day to find our long forgotten. Versão brasileira Jurassic Cast. Hoje eu não posso gritar por razões óbvias. Nós estamos no meio do shopping, cara. E já já vocês vão descobrir por que que nós estamos no meio do shopping. Será que fomos nós despejados de casa? Será? Porque não pagamos as contas? Esse que vos fala é o Calaveiro, está comigo aqui, Homemite. E aí, galera? Tá difícil. É um palhaço, velho. Sabe o que é pior? Minha vai mãe virar levou a sério. Minha mãe levou a sério. É sério? Minha mãe ligou pra mim toda preocupada. Pô, Leonardo postou uma... Ela comentou, pô. Uma foto no Facebook, tá difícil. Mandei uma mensagem pro filho, acredito em Jesus e tal. Não, eu com pena da velhinha. Não, mãe, é piada dos ouvidos. Ela, é? Aí depois que ela entendeu, ela também morreu de risco. Ah, tá, então tá bom. Assim, eu pensei que fosse sério. Falei, não. Você tá comigo aqui também, o Brunão. Cara, eu vou te dizer que William, Tom e Bert são os piores nomes pra trolls que o Tolkien podia ter escolhido na vida, cara. É, isso aí foi pra sacanear alguém. Foi, com certeza. São foi três, uma aposta. São três inimizades dele. Eu acho que era uma aposta. Ele perdeu. Olha só, internet, inclusive como convidado especial, não tão especial assim, né? Não é ninguém, né? Não é um cara irrelevante, mas a gente tá dando chances. Estamos aceitando currículos, é isso? Principalmente mulheres. Ah, é. Currículos. O nosso querido amigo Simon lá do Twitter, também amigo pessoal nosso que está sempre com a gente aqui em Brasília, que também está aqui com a gente. Então, meu querido, seja bem-vindo ao podcast do Jurassic Cast. Jurassic Cast não, porque tu já conhece, mas o podcast é a primeira vez, né? E aí, pessoal, aqui é o Simon Lessar e eu quero ir lá e de volta outra vez. Você sabe, é no Kibbe, você filme, sabe pô. Que isso é uma metáfora pra, sim, pra transar, né? Pra ré no Kibbe. De lá e de volta outra vez. Ré no Kibbe, Bruno. De lá e de volta outra vez. De lá e de volta. É ótimo. Foi ótimo. A cara da... Foi ótimo. Foi ótimo. É bom, né? Olha só, internet, que nós estamos aqui hoje para falar. E nós realmente estamos no shopping, de verdade. Não é sacanagem. Isso. Estamos aqui no... Gravando ao vivo. Casa Parque, né? Estamos aqui no Casa Parque aqui em Brasília. Primeira vez gravando junto. um programa. Primeira vez gravando um Jurassic Cast mesmo, todo mundo junto, né? E estamos aqui com o Simon. Se o áudio, inclusive, estiver um pouco diferente, não reclame. Não, é, não, não encha o meu saco. Vá para o inferno. Meu saco, mas nós acabamos de ver Hobbit, Uma Jornada Inesperada. Acabamos, vírgula, porque eu já vi tem uns dois dias. Eu também. Hoje a gente se reuniu, então a gente... Vamos fingir que a gente vai ver um... Então nós já estamos aqui hoje, cara, para falar sobre a adaptação do livro do Tolkien, Hobbit, né? O livro Hobbit e Hobbit, Uma Jornada Inesperada, do nosso querido amigo Peter Jackson, ex-gordo. Não é mais gordo. É que ele tá entrando aliás, no clima. Na internet o pessoal falou que o filme só ficou bom porque ele voltou a engordar. Ai, esses internéticos, velho. Eu queria entender porque que ele não faz um filme menor que 2 horas, velho. Ele não pode. Já a gente vai falar sobre isso. Então, internéticos, atentos. Se você não assistiu o Hobbit, se você quer assistir e não quer saber de spoiler, pare de escutar agora. Ou se você não se importa com spoiler, tô cagando não, não quero mais saber a opinião deles, depois eu vou ver o filme, pode continuar escutando que hoje nós vamos falar do filme sem papas na língua. Então, spoiler à torta direita, estejam avisados, beleza? E voltamos logo após aqueles recados marotíquios do Jaime. Marotíquios? Tá inventando cada termo, né? Não é, velho? Eu tô você tá on fire. Criando verbos. É isso aí. Foi do Jaimitos. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Fala, interneticos! Agora voltamos com os recados do Jaiminho. Pra falar a verdade, eu falei agora no início do programa que teria os recados do Jaiminho, mas não temos recados do Jaiminho. A grande verdade é essa. Só vou dar uma declaraçãozinha rápida aqui sobre a Fiction, reavisando que ela vai entrar de recesso agora, no final de dezembro, e retoma suas atividades lá pro início de janeiro. Em detrimento disso, as camisetas dela vão estar um pouco mais baratas. Você vai poder comprar as camisetas da Fiction por R$30 cada uma. Olha aí, ó. Bela oportunidade pra você comprar o teu presente de Natal ou presente de Ano Novo, ou presente de qualquer coisa, sei lá. Lá no post desse programa, você também vai ter o link do Filmou, que o Jurassicast também tá lá no Filmou, a nossa página personalizada. Tá eu, o Calaveira, o Miotti, o Brunão, estamos todos lá no Filmou também. Clica aí, adiciona a gente lá como uma friend, entra lá na página do Jurassicast. Ah, você vai poder ver os Vale a Pena da Pena, vai poder ver um monte de coisa legal que a gente coloca lá. Beleza? Agora vocês podem voltar aí a ouvir o programa sobre o Hobbit, Uma Jornada Inesperada, que tá muito engraçado, cara. Lembrando que a gente gravou isso lá no meio do shopping, então vocês vão ver uma diferençazinha no som. O Miotti tentou fazer o tratamento do som lá, mas obviamente que não conseguiu tirar todos os ruídos. Então não levem a mal, por favor, a questão da qualidade do som, porque esse programa, de repito, foi gravado no meio do shopping, logo após que a gente viu o filme. Olha que beleza. Fica agora com Hobbit, Uma Jornada Inesperada. Olha só, internet, você que está ouvindo esse programa, se você não quer saber de spoiler, para agora. Esse programa vai ser um momento imenso, total, a tese do Jurassic Cast. Rosebud. Who's in the bar? That's it. Who's my idiot? The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. Se você não sabe o que é o momento da Odesse, a gente explica de maneira muito fácil. É, o quê? O que é o momento da Odesse? O momento da Odesse é o seguinte: se você não viu, Odá, Odesse. É, Odá pra eu escutar, né? Isso. Ou desce, desiste e vai embora. É, vai assistir o filme. Spoiler do Jurassic Park. Exatamente. Né? O filme é novo, saiu agora, recente. Vai ter spoiler, obviamente. Então já fica claro. Segundo aviso, hein? Vem me reclamar depois no Twitter, depois no Facebook, não. Hobbit, uma jornada inesperada. E aí, o que vocês acharam? Se não desligou agora, vai tomar um spoiler na cara. Não, já tá avisado, já tá avisado. O Gandalf morre no final. Morre. De novo, cara. Falta de criatividade, meu ovo, né? Isso. Porra, porque vai ser falta de criatividade. Não, não morre, sacanagem. Morre, não. Não morre, mas o Ian McKellen, inclusive, saindo e falou agora. O Ian McKellen tá com... câncer de próstata, né? É. Ah, câncer de próstata. Então, há quantos anos ele? Muitos anos. Muitos pra caralho. Muitos anos. Porque o Christopher Lee já tá com o Christopher Lee já passou dos 90. Não, o Christopher Lee já dobrou o cabo da Boa Esperança. Saruman está no filme e na hora que Saruman começa a falar, ele começa a recitar um monólogo de Thelma e Louise. Ele não tá nem sabendo que ele tá falando. Ele tá gagá já, ele né? Ele começa a falar, os rabanetes são verdes. E logo tomates verdes fritos. E logo eu, que adoro chocolate com pimenta, fico perdido no momento que vou nas Casas Bahia, velho. Nego, dá uma deschavada no velho. Ele fica falando sozinho no filme. Cara, você já percebeu que o Christopher Lee, se ele botar a língua pra fora e botar um pouquinho pra cima, encosta na ponta do nariz de tão... pra baixo já que tá o nariz dele, porque velho tem isso, né, cara? É, vai, desce a orelha. A orelha tá no queixo e o nariz, cara, tá encostando na boca. Bicho. Não, se ele fosse tribalista, que usa aquelas argolas na orelha, os netos, os bisnetos dele já estavam brincando de balanço nas orelhas dele. É verdade. Ele tá com os menininhos assim. Mas vamos lá, vamos começar do começo. O que, é que vocês acharam do filme? Vamos deixar o Simon falar que ele é a moça da vez, vai lá. The Bitch. É, a Bitch. O que você achou do filme, Bitch? Eu gostei do filme. Mesmo o pessoal comentando que tava arrastado, que o Peter Jackson errou em dividir em três partes. Ele achou que, já que ele tava fazendo os filmes, valia a pena colocar o máximo que ele pudesse colocar. Então ele pegando as partes dos apêndices, do Contos e do Silmarillion, ele incorporou a história, porque o livro é bem pequenininho, né? Muito, muito pequeno. Então, o livro tem 60, o livro, 70 páginas. Você lê rapidinho. 60 páginas. 350 páginas. Isso tudo? O Hobbit? What? 300 páginas, pelo menos. Tá, 285 é 300, Simon. Porra. 285 e meia. De fato, uma coisa que o Simon falou agora que é muito pertinente. O filme, ele tem muita coisa do livro do Hobbit. Uma coisa muito importante que tá no filme que eles colocaram. Foram passagens do Contos Inacabados, dos apêndices dos filmes, dos livros, tanto do Senhor dos Anéis como do Hobbit. Pra mim o negócio é o seguinte, se tava inacabado, devia ter ficado lá. É bom, cara. Devia ter ficado inacabado. É bom, mas... Porque não acabou, cara. Você entendeu isso? Não, pois é. Você que gosta de Tolkien, quando você lê Contos Inacabados, você fica meio com raiva. Eu fiquei. Porque eu vi que o velho era um bagunceiro dos infernos. Caralho. Ele não tinha organização nenhuma. O Contos Inacabados ele é todo assim, de acordo com os transcritos de meu pai, Turim, Turambá, foi pra onde foi, começou indo na floresta. Porque ele não conta de onde veio, pra onde foi, não conta quem veio, não conta nada. Ele simplesmente escrevia isso aí e jogou nas coisas assim. Cara, é o que eu já falei. Crônicas da Terra-média. Você não sabe de onde vem, não sabe pra onde vai, mas aquele pedaço tá ali. Verdade. É porque é o seguinte, como eu já falei anteriormente, isso não era pra ter sido publicado. Porque o que que acontece? Existe uma técnica da escrita, background, do roteiro, que é o background. Eu já falei isso no programa do Senhor dos Anéis, sim, né? Sim, sim. Da Sociedade do Anel. Você escreve a história pra trás-mente pra poder contar o que você quer realmente contar. E o que você quer realmente contar, você precisa ter essa história pra poder se basear e trazer alguma informação ali pertinente do que você quer botar na sua história de verdade, a que vai ser vendida na loja. O problema é que os livros venderam tanto, fizeram tanto sucesso, que a ganância, essa maldita que tomou conta do Peter Jackson, né? A ganância, ela faz isso, cara. Então, neguinho quer vender qualquer coisa. Fez isso com o George Lucas. Isso, quer vender qualquer coisa que tenha a mão do Tolkien, entendeu? O que ele beijou. O que ele beijou, qualquer coisinha, neguinho quer botar. Então, aí vem Contos Inacabados, não sei o que lá, Filhos de Urim, Silmarillion inteiro, tudo isso, cara, era coisa que tava na gaveta do Tolkien, que ele tinha escrito uma vez, e que ele não queria que isso visse a luz do sol, mas aquele filho ganancioso dele, filha da puta, botou pra vender, velho. Brunão, tem uma série de livros em inglês, que eu ainda não vi, pelo menos traduzida, chamada Histórias da Terra-média, que originalmente eram 12 volumes, e era exatamente isso que você falou, era só o background. Então, o nome do Bilbo ainda não era Bilbo. Tem um monte de coisa assim que ele foi jogando pra construir a história que ele ia fazer. Isso. Que tá publicado. Lá fora você acha loucamente jogado. Com dinheiro, velho. Você compra praticamente uma história que é tipo um rascunho. Isso, exato. Mas é o rascunho mesmo, cara. Contos Inacabados é o rascunho. Ou seja, não deve ser levado em consideração. E você, não, deve ser levado em consideração. Por quê, cara? Por que não? Porque sim. O autor escreveu. O autor escreveu, mas ele não queria que isso saísse, velho. Vamos falar das gostosas? Eu acho melhor. Tava passando umas gostosas. Não, não, não. Ele tá gravando esse programa no meio do shopping. Eu já falei, meu, tá passando um tesouro do caralho. Sai com essas porras. Devagarinho. Saia. Enfiado no rabo. Tá demais, velho. Passou tudo de lá. Ai, cacete. Caraca, não, mas aí, Brunão, você gostou do filme? Cara, eu achei o filme muito bom. Quando vocês gravaram Vale a Pena ou Dá Pena e vieram me dizer que o filme não era lá essas coisas, a minha expectativa caiu bastante. É, talvez seja por isso que eu gostei. Talvez seja por isso que eu tenha gostado tanto. Todo mundo no cinema. Jurassic Park estava no Hobbit. Porque falou pra todo mundo que ele conhecia que o filme não era grande coisa. Pois é. Como o filme, realmente, ele não é grande coisa. Eu achei que ele melhora o livro. Eu li o livro. Isso, eu concordo. Eu achei que o filme melhora o livro, mas eu ainda encontro defeitos. Vou te falar o pior de todos os defeitos, que pra mim ficou bem claro, é a questão da gordura que tem no filme, que podia ter sido cortada. Todo mundo muito gordo no filme. Não, não, não, não é só por isso, não. Eu tô falando a gordura de tempo de filme. Sim, sim, sim. Sabe, assim, o filme ele tem algumas cenas extremamente longas. 2 horas e 40, sem exagero nenhum. 40 minutos de andança. Dava pra tirar pelo menos 20. Pelo menos 20 e mais 20 diminuindo as andanças. Porque todo mundo. Um dos atrativos da série do Senhor dos Anéis foi a própria Nova Zelândia. Isso. É um país exuberante, você parece estar entrando num ponto de fada. Na Terra-média, ali é a Terra-média. Inclusive, o Senhor dos Anéis foi a maior propaganda da Nova Zelândia que eu já vi na minha vida. Inclusive, a Nova Zelândia assumiu a identidade de Terra-média, não sei se vocês sabem. Sim. Ela se chamou oficialmente. Mudou o nome agora para a estreia do Rock, mudou o nome da Nova Zelândia, chama Terra-média. Você chega no aeroporto e tá lá, Welcome to Middle Earth. Você sabia disso? Não. Eles fizeram uma moeda comemorativa, a moeda do país. A moeda do país, cara. A moeda de um centavo é, sei lá, a cara do Bilbo, do ator que faz o Bilbo, que é o Martin Freeman. A moeda de 5 centavos é o Gandalf. Cara, inacreditável. E eu compraria tudo. Eu também. Exatamente. Adoro essas quinquilharias. Então, assim, a Nova Zelândia, ela se assumiu como legal, a Terra-média. Eu acho isso muito bacana. Bacana. Eu acho isso muito bacana. Tanto, mas o problema que eu acho é que não precisava, de repente, 40 minutos, 20 minutos mostrando as diferenças da Terra-média. Que a gente já viu, né, cara? Exatamente. Não tem aquele quê de novidade que a gente viu no Senhor dos Anéis. Exatamente. O Sam vai falar uma coisa. O que é essa? Não, eu só ia comentar aqui, isso que vocês falaram da Nova Zelândia aceitar a identidade como Terra-média, né? Pro Senhor dos Anéis, a primeira trilogia, eles fizeram a Vila dos Hobbits descartável, entre aspas. Porque tinha o que era cenário fachada e tinha uma outra coisa que eles usavam na locação. Agora, pro Hobbit, eles reconstruíram tudo funcional e pra virar uma área turística mesmo. Então você pode ir pra Nova Zelândia. Mas, na época do Senhor dos Anéis, sabe? Se eu não me lembro, na Toca dos Hobbits estava. É, então, isso que eu falei. Não, na época do Senhor dos Anéis. Ah, sim, na primeira. Ele ainda estava de pé e, se eu não me engano, a Rohan também estava de pé. Rohan, eles Rohan nos extras está falando lá. Eles construíram, eles gravaram tudo que eles tinham que gravar e eles derrubaram tudo. Não ficou. Maluquice, mas eu me lembro. O Palácio de Meduseld, eles tinham X dias para gravar lá. Então eles levantaram tudo, construíram, gravaram todas as cenas que eles precisariam e tá perdido, nunca mais. É porque também vamos combinar que até a Terra-média, mas assim, a Nova Zelândia. Ela é toda tombada por sociedade de preservação ambiental e tal, né? Ela é cheia dessas feições. Olha, ela é tombada até o dia em que alguém diga assim, precisamos melhorar qual o turismo, constrói de novo o Rohan e vambora, meu filho. E, cara, ó, se construiu o Rohan. Eu sou doido pra conhecer ela. Eu sou doido pra conhecer, mas eu quero ir quando tiver até completo. Até porque Nova Zelândia é a terra da China. A China? É, Nova Zelândia, Nova Zelândia, cara, ela já é cenário pra filme de fantasia medieval há muito tempo. Por falar na Xena, Hércules também era. Por falar na Xena, no Espartacus, a Xena mostra a Xena de fora. E é vermelhinha. É, pô, cara. Vamos falar de Espartacus, é melhor do que o filme. Eu não, mas já são de rola, cara. Miotti, gostou do filme? Gostei, mas esperava mais. Deu aquele ar de decepção, né, Miotti? Deu. Teve uma hora que eu falei assim, eu até virei pra você na cabine, né, quem tá assistindo na cabine. Pô, a Calaveira. O que que tá acontecendo? Cadê o Hobbit, né, Calaveira? Pô, podia ter sido melhor, né, mas... Tem uma hora, sem sacanagem, sem sacanagem. Tem uma hora no início do filme, cara, tem uma hora que começou uma pedaço. O Peter Jackson, ele tem que ter mais humildade, cara. Ele é um cara humilde. Não é, velho. Por quê? Porque se ele fosse humilde, ele tinha feito esse filme com 2 horas, cara. Mas velho, isso aí... Ele quer mostrar que a pica dele é tão grande quanto a do Spielberg, quanto a do não sei quem. Isso aí é... É pra parecer, velho. Não é, cara. Não é, velho. Não é. Não é, cara. Certeza, isso é estúdio. Cara, não é. Não é. Ele que manda o negócio. Ele que manda o negócio todo, cara. Ele que manda. Não, você não viu? Ele é a Warner e o JMJ. Por que você acha que o Kyoshi não viu 48 quadros? Porque ele ficou só na estreia, dia 14. Porque ele não queria críticas negativas. Ok, ele quer mostrar a pica dele. É o que eu tô falando, cara. Ele quer, ele quer mostrar que ele é fodão e que todo filme que ele faz pode ter 5 horas que vai ser ótimo. E me desculpe, Peter Jackson, você está errado. Senhor dos Anéis tem 4 horas e meia versão estendida e é ótimo. É ótimo. E eu acho pouco. E concordo. Concordo. Né? Não saiu fora. Não sabe o tomando cu, velho. Tá brincando, Godinho. Cara, mas Hobbit, como o Bruno falou, você fala 40, eu falo pra mim que tem uma hora de filme ali que dá pra cortar, velho. Cara, tem uma hora de filme ali que dá pra cortar. O meu filme podia ter 2 horas que dava porque, tranquilo. Tem muita gente que tá escutando isso e tá falando assim: ah, mas no livro é chato, no livro é assim. Cara, Senhor dos Anéis tem passagens enfaiondasíssimas. Enfadonha. Ah, você tá falando em élfico. Isso, é enfadonha 2 vezes, aí ficou enfaiunda. Enfaiondasíssimas que ficaram maravilhosas. Porque o cara adaptou bem. Adaptou. Ele filmou bem. O Moria mesmo, que é um dos pontos altos do Senhor dos Anéis, no livro é meio cansativo. Porque são 4 dias, 5 dias que eles estão andando por trás da montanha, por baixo da montanha. E a gente sabe que o Tolkien não economizava vírgula na hora de descrever a Terra-média. Então, cara, é páginas e páginas explicando a altura, largura, formato, desenhos das colunas de Moria. É. E no livro, no filme, cara, tá puta que pariu. Quando ele vira, quando o Gandalf vira e fala assim: acho que posso arriscar um pouco mais e dar alguma luz mais. Na hora que ele acende o cajado, ele começa a subir. Começa a subir a música. O Howard, porra, velho. É masturbação. Ah, que pra caralho. Ai, meu Deus, vou masturbar o Gandalf. Coisa de louco. Agora, no Hobbit. Agora, no Hobbit, velho. Andanças na Podosfera. Andanças na Terra-média. Andanças na Terra-média. E a trilha sonora não ajuda. Não ajuda. Porque tem situações no Senhor dos Anéis que são andanças. Mas a trilha do Howard Shore tá tão épica, completa. Sabe e uma coisa? Fica foda. No Hobbit eu já não vi isso. O que vocês acham? Sabe uma coisa que eu senti? É o seguinte. No Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel, tem cenas do livro que estão inteiras no filme. Sim, verdade. Né? Sim. Mas no Hobbit, ele exagerou um pouquinho mais. E assim, tem cenas inteiras, completas, que tá no livro. No livro tem, sei lá, 20 páginas. E as 20 páginas inteiras eles colocaram de diálogo no filme. Um exemplo delas. Um exemplo delas é o Riddles in the Dark, lá, as charadas na escuridão. Cara, é todo o diálogo dos dois. Assim, eles não pularam nenhuma parte. Não só diálogo, como a movimentação. A movimentação. Onde que o personagem está? Onde o personagem está? Ele apontou a espada, ele fez isso, exatamente, ele fez aquilo. Tudo, tudo. É inacreditável. Uma coisa que poderia deixar diferente, até na dinâmica do filme, se mostrasse intercalado. Faz uma charada, aí mostra os anões. Igual ele fez com o Retorno do Rei, mostrando o Frodo e o Sam, Batalha de Exército. Frodo e Sam, Batalha de Exército. Assim, mostrar misturado, né? Eu acho de repente bom, eu acho dá uma dinâmica. Né? Porque, por exemplo, lá no caso da Batalha dos Exércitos, faltava. Começava, aí vinha pro Frodo e Sam, lentidão. Aí batalha, e o caralho. Aí nem Frodo e Sam, e o puta, isso volta. Muito no seu, pois é. No Retorno do Rei, é bom e é ruim. E a vantagem que eu tenho no Blu-ray é que eu acelero. É. Não minto. Essa parte, aquela parte do Laracna, aquela parte que o dessa parte que fica nesse vai e volta, é uma parte de mim. Bem não, finalzinho. Saca, é muito chato, véio, porque fica nessa mudança, não o filme é chato. É. Mas é porque quebra. Dá uma quebrada. Eu acho que pois é, eu não sei se de repente isso resolveria. Não sei se de repente a opção era adaptar. Adaptar a cena, porra. Por que não? Ele fez isso no Senhor dos Anéis todo. Sabe por que ele não fez? Ele ficou com medo dos fãs. Porque esses viadinhos que estão ouvindo aí agora. É. Essa galera. Porque tem esses viadinhos. Você, viadinho. Você, viadinho. Que tá ouvindo isso. Tô apontando aqui pra você. Você, viadinho. Você sabe que se o Peter Jackson tirasse este caralho, desta buceta, desse momento das charadas... Você ia dar chilique no Twitter por 2 meses, seu filho da puta. Rapidinho. Aí a gente é obrigado a ver esse caralho. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eles estão realmente apontando e tem um monte de gente passando e olhando estranho. Eles falando isso aqui. Estou falando com o microfone. Veja aí, estou falando com o viadinho na internet. Viadinho na internet que me enche o saco no Twitter, volta e meia. Eu bloqueio ele, ele faz outra conta. Sempre tem, né? Viadinho da internet. Uma coisa que eu gostei, aquele diálogo no início do bom dia. Por que bom dia? Você aquilo tá sentindo... ipsis literis pois também. Pois é, e eu gostei de ter visto aquilo. Mas pra caramba. Aquilo é rápido. Não, sim, só entendeu? Tô dando um exemplo de diálogo que funcionou. Tudo bem, eu gostei de ver aquilo. Mas a gente não pode esquecer que Hobbit é uma sequência do Senhor dos Anéis. Ele não é uma frequência, ele é uma sequência. Todo mundo que está vendo Hobbit está vendo uma sequência do Senhor dos Anéis. E aquilo não tem do Senhor dos Anéis. Aquela engraçaralhadazinha do Gandalf. O quê? Aquela coisa do bom dia. Ah, você pode dizer que é bom dia, bom dia. Que isso, Senhor dos Anéis não tem. Não tem, mas o Calaveira. Não é no Senhor dos Anéis, Calaveira, é no Hobbit. Ô, meu Calaveira. Cacete, o viadinho é ele. Calaveira, mas os tempos são outros. Tanto que Valfenda, no Hobbit... Você ela vê muito mais colorido do que no Senhor dos Anéis. É, tem uma coisa, né, meu? A gente tá falando sobre isso aí, miote. Bom dia. Não, animal, eu não o tô que falando... você quer dizer com isso? Você tá me desejando um bom dia ou quer dizer que diz tá bom? Não importa que eu queira ou não, ou quer dizer... Porra. Caralho, eu falei que não tem esse tom de comédia. Então, não, porque quando o Tolkien escreveu o Hobbit, ele escreveu pros filhos. Sim. Era pra agradar as crianças. Ele, nem sei se ele tinha intenção de publicar, mostrou pro editor que deu pro filho ler, e o filho fez uma nota pro pai dizendo que ia agradar a criança de 7 ou 12 anos, um negócio assim. E aí o cara pegou e publicou. O Tolkien ainda não tinha ido pra Segunda Guerra, não tinha lutado. Então assim, foi era mudanças. Colorido, é, foram mudanças na vida dele, ele perdeu amigos. Então assim, quando ele foi escrever O Senhor dos Anéis, a vida dele já tinha mudado, ele tinha passado por muitas coisas. Ele não conseguia mais escrever no tom leve que ele escreveu o Hobbit. Caramba, porra, cara, não queria chamar o saco. Não, chama o saco, não, vai fazer vergonha e tal, olha aí. Vamos aí. Vamos aí. Chupa essa, fica do miote que não deixa mais. Não, tem razão, cara, você tem razão. Não, mas a diferença é essa. Então, assim, no livro fica bem nítido. Você sente que o Hobbit é uma história muito mais leve. É, tanto que uma coisa que eu tava até comentando. São anos de diferença entre um livro e outro. Essa? Publicação. Não, na história? Não, na história são 60 anos. Anos. Só que olha só, na Sociedade do Anel, por exemplo, quando tem a festa do Bilbo e o Gandalf sai, até o Gandalf voltar pra pegar o anel com o Frodo, se passaram anos. Pois é, isso eu até falei. No filme, passou tipo assim, 2 dias. O Gandalf foi e voltou. No livro são anos. E o Frodo comenta que aquele aniversário do Bilbo foi falado no condado por anos a fio. Todo mundo comentava o desaparecimento do Bilbo. Foi 5 anos, eu acho. Pois é, mas o negócio é o seguinte, cara. No filme precisa ser mais imediato a parada, né? Exato. Não dá pra ser... Tanto que no próprio Hobbit, o Gandalf some e volta também. Várias não vezes. Diz pra onde foi, não diz de onde veio. E no filme isso acontece, mas nem tanto, ele é né? Ele é mais presente. Tá, ele é mais presente, mas ele tá sempre ali. Ele fala, vou embora, ele briga lá com o Thorin. O Thorin, naquela hora. Fala, não sei o quê, não aguento mais um anão, não sei o quê, e vai embora. Vou ficar com a única pessoa que me agrada ainda. Foi cagar. Eu mesmo. Foi cagar. Foi cagar. O velho foi cagar, porra. Eu vou cagar. Aquele Zé Vilker. Com licença que agora eu vou cagar. Agora eu vou cagar. Ele falou isso, velho. Só que ele é velho. E, mas a ele única é... pessoa sensata ainda. A privada. Quem? Eu. Isso. Não, é verdade. Ele vaza. Ele vaza. Só agora, que ele fica por ali. Agora, rapidão, Bruno. Esse tom de... Sabe quando a gente tá falando que o Samuel falou agora esse tom mais leve que o filme carrega? Justamente pra se passar antes da Guerra do Anel e tal, não sei o quê. Cara, é interessante... É, porque, por exemplo, o Elrond, ele está, assim, ele está uma uma boneca alegre. Um bonachão Hobbit. No Hobbit. Ele, não, ele entra assim, saltitando. Ele, eu matei 14 Hobbits. Oi, Gandalf. Cara, ele chega a tá ridículo. Sério, ele parece que uma hora que tá ridículo. E haja Botox também no bicho lá, hein? Haja maquiagem, né? Porra, meu irmão, o bicho tá esticado. Hã? Maquiagem digital. Você acha? Todos eles, senhor. Foi que nem fizeram com o X-Men. Agora isso aí. Sabe o que eu ouvi dizer que na verdade não é isso? Não. É. Por conta do negócio dos 48 frames por segundo, é, eles tiveram que, além de maquiagem digital, criar um novo tipo de prostético para colocar na cara. Uma massa, né? Olha só, uma coisa era diferente há 10 anos atrás, quando eles fizeram, que eles simplesmente podiam chegar na cara do Gimli e colar o negócio e filmar e não aparecia. Quando ele fazia isso agora, com os 48 frames por segundo, aparecia, ficava, caralho, esse bicho tá de máscara foda. Então eles tiveram que criar várias camadas ali pra poder fazer a maquiagem. O HD fundendo o cinema. Então, eu acredito que tem, além disso, além dessas camadas, retoques digitais. E aí é porque, às vezes, tem uns momentos que a gente acha um pouquinho estranho. Mas eu não acho que compromete o filme, cara, não compromete. São só curiosidades que a gente tá conversando aqui. Uma coisa que me chamou a atenção, o Gandalf no início do filme, ele tá abatido. É verdade. Ele tá até mais rouco, né? Vocês perceberam? Ele tá mais velho. Aquela cena ele deve ter gravado quando o Ian McKellen não devia estar bem, sabe? Então ele tá meio abatido, né, cara? Ele tá meio com as bochechas chupadas e tal. Aí depois que os anões chegam, ele parece que melhora, né? Então aquela cena inicial deve ter gravado. É. Deve ter sido gravada. Essa é a última. Deve ter sido a última cena a ser gravada. Acharam do cara que fez o Bilbo lá? Martin Freeman. Eu gostei. Fala aí. Eu gostei. Eu tinha visto o Guia do Mochileiro das Galáxias há muito tempo atrás, assisti ele no Sherlock, fazendo Watson, né? Agora ele me convenceu como Bilbo. Eu achei que ficou legal. Até o trejeito, na hora que o Gandalf tá olhando pela janela, depois que conversa com ele, o jeito que ele se esconde, lembra o jeito que o Ian Holm se esconde dos parentes dele. Eu achei que ficou. Ele conseguiu. Eu gosto me convencer. Muito dele, cara. Eu acho ele um excelente ator. Ele tem um jeito natural. Ele exala britanniquice, né? É verdade, é verdade. Ele é muito britânico. É uma excelente adição ao personagem, eu acho. Eu acho que a atuação boa dele ficou na hora que ele tá invisível com o anel. Também. Né? Tá muito. Também, legal. É verdade. Outra que eu acho o final, aliás, cara, eu acho fantástico. Vocês notaram que o Miotti falou agora do mundo invisível? Vocês viram que tá diferente do Senhor dos Anéis. Tá diferente. Que não tá aquele breu danado, porque ainda não tinha influência do espírito de Sauron, que ainda não tava se fortalecendo. Sauron, quando, não, isso aí eu percebi. Quando o Frodo coloca o anel, o poder do Sauron já tá maior, a influência dele sobre o anel já tá maior. Então ali, ele não sente o peso que o Frodo sentiu quando coloca o anel. Porque o próprio Bilbo bota na festa. Sim. E não acontece nada. Pois é. Né? Eu vou pagar de chato. Gostei muito do ator, eu acho que ele fez um ótimo Bilbo, só que pra mim o personagem foi mal aproveitado. Não, cara. Até porque é muito personagem, eu achei, cara. Não é isso, cara. Tem uma hora que o Bilbo some. Mas olha só. O nome do filme é O Hobbit. Cara, mas presta Cagou. Atenção. Cadê o Hobbit, velho? Não, mas presta atenção, o negócio é o seguinte. Uma das coisas que o filme faz é seguir certinho o que acontece no livro com Sim. O Bilbo. O Bilbo, até o momento em que o filme acaba, no livro, ele realmente não tinha se encontrado também. Assim como tá perdido, eu acredito, exatamente, eu acredito que o Peter Jackson foi muito feliz nisso, porque o Bilbo, ele realmente tá perdido. É a jornada do herói, cara. Ele recebe o chamado, recusa o chamado volta pra ele, ele acaba se convencendo, indo atrás. Quando chega lá na frente, vai enfrentar um monte de dificuldade, se fode pra caralho, e no fim das contas, lá no final do filme, ele aceita quem ele é. E tu levou fé na motivação dele pra se meter na confusão? Eu achei que ficou um pouco vago. Mas no livro é assim. Mas é porque ele fica naquela do... A gente não tá acabando de falar em melhorar o livro. Por que que não foi melhorado no livro? Eu concordo, é verdade, tem razão. Porque ele vira falando, não vou, thank you very much, I'm a Robert, não sei o que, vou ficar em casa, não sei o que, dorme, quando ele acorda, I'm a dumb adventure, porra, toma no cu, velho. Mas cadê a motivação? Porque foi logo depois. logo depois da música. Eu acho que a música empolgou ele. Ah, cala a boca, meu. Foi, pô. Não, foi sim. Foi, rapaz. Fala aí, sabe? Acho que quando ele acordou e ele viu a casa dele vazia e tudo arrumado, e ele ficou lembrando da noite anterior, aquela bagunça, o pessoal falando de terras que ele só conhecia pelos livros, e o Gandalf falando, o mundo tá lá fora. Ele pensou, se eu não for agora, eu não vou nunca mais. Beleza, são aí... achismos. No filme não tá assim. Sim, mas... Não, mas aí... Mostra aí ele passeando pela casa, olhando a casa vazia. Teu. Não, mas aí é um conceito. Todos merecem o que você tá falando. Sim. O que eu tô querendo dizer é que o diretor devia ter feito isso aí que você tá falando. Entendeu? Passado aquele sentimento. É uma coisa que me incomodou um pouco no Hobbit, é que os personagens não são muito bem trabalhados. Na minha opinião. Essa questão mesmo, a motivação do Bilbo pra correr atrás da aventura, não mostrou. Cadê? Porra, mostrasse ele lembrando da época que ele, sei lá, botava um flashback de 10 segundos. Já que o filme tem 2 horas e 40 de nada, bota ele 10 segundos lembrando ele futucando as cavernas, como o Gandalf falou pra ele. Pô, cadê aquele filho da Belladonna Tuck que ficava explorando as cavernas quando era criança e tal, não sei o quê. Botava ele lembrando e ele, pô, dando aquela água na boca, aquela saudade daquela época, e aí ele parte pra aventura, não. Ele dorme, não vou, muito obrigado, tchau e benço, se manda agora... não, filho da puta, vou dormir, vou na copa, I'm going to an adventure. Agora, os anões foram embora e deixaram o contrato, né? Porque eles recolheram tudo, o contrato ficou, só mostrou ele correndo com o contrato na mão. Caso ele quisesse, né? Deixa. Vai que ele muda de ideia. Ele dormiu em cima do contrato. Caso ele quisesse, deixa o contrato na mão dele, né? E tal, não sei o quê. Agora, uma coisa que, por exemplo, que eu achei muito legal, mas eu acho que, de repente, pode ter atrapalhado um pouquinho o filme. Gente, pode estar parecendo que eu não gostei, mas eu adorei o filme, tá? Só fiquei um pouco decepcionado, mas eu adorei o filme. Mas eu pagando um pouquinho de chato, uma coisa que me incomodou algumas vezes... É a necessidade de colocar referências o tempo todo do Senhor dos Anéis. O que vocês acham? Aliás, vocês não falaram da abertura do filme, né? Ah? Isso me incomodou. O início do filme a gente não comentou. Que é exatamente pra fazer o link com o Senhor dos Anéis. Não, mas o início do filme é a melhor parte do filme pra mim, cara. Não te foda. Não, eu não tô dizendo que foi ruim, não. Não, sim. Mas eu tô dizendo assim, que a gente começou a falar do filme e não comentou do início. O início foi o Ian Holm e o Elijah Wood lá. Não apareceu o Frodo. Caralho, o Frodo tá aí. Pois é, porque o Hobbit começa alguns minutos antes do Gandalf chegar na Vila dos Hobbits, o Frodo saindo da toca do bolsão, indo esperar o Gandalf lá embaixo da árvore com o livro debaixo do braço. E outra coisa, quando nós fomos na cabine, né, Melody? Melody virou bem e falou assim, pra mim a melhor parte do filme é quando aparece o Frodo, o Bilbo e o Frodo falando assim, eu falei, por que o Senhor dos Anéis, caralho? Por isso que é a melhor parte do filme. Porque aquele iníciozinho ali, velho, é Senhor dos Anéis na Não só essa parte do contato, a parte também falando dos anões, contando a história dos anões, foi foda aquela parte. Contando o World of Contando a história dos anões, a parte de Erebor, né? E aparecem mulheres anãs, né? Coisa que nunca apareceu. Né? É, uma coisa que eu achei que nesse filme é mais legal do que no livro, que é onde eu digo que ele melhorou o livro, são os flashbacks, e é a motivação dos anões em ir procurar o tesouro. Porque o negócio é o seguinte, no livro é só assim, vamos procurar o tesouro. E é isso. É bem infantil. É ganância. Não, mas, ganância. Não, mas eles tinham perdido a montanha. Pro dragão. Tudo não, bem, mas a motivação... Mesmo, mas eles falam assim, vamos pegar a montanha e acabou. A motivação da campanha não é retomar a nossa casa. É o dinheiro. É o dinheiro, entendeu? É o Peter Jackson. É, quer dizer, é a ganância. Então, o que eu acho que mais legal no filme é que esse plot, ele muda com a ideia de... Vamos retomar o nosso lar, né? Vamos, Gugu, de volta pra minha casa, né? Sim. Gente, vamos levar os anões agora para o dragão! Dragão, gente! Gente! Eu gosto de anões, porque lembro criancinhas! Criancinhas barbudas? Barbudas, ainda são criancinhas, ainda é pedobrinha! É sério que no programa de Senhor dos Anéis vocês caíram no Gugu? De volta sério? Pra minha terra, velho. É, mas sabia que eu acho que eu sei o porquê disso. Porque sempre se teve muito receio, toda a comunidade dos fãs e tal, dos anões. Porque quando Peter Jackson começou a lançar as imagens dos anões, nós, inclusive, aqui do Jurassic Cast, todo mundo com a sua cara. Porque a maioria dos anões não tem cara de anão. A maioria, peraí, a maioria do Jurassic Cast é você e o Miotti. Você amou. Eu amei. É, você inclusive adora aquele anão que não parece anão. Eu só tenho raiva de dois anões. Um é o anão gatinho, que é o filho ou o Kili. É o Kili, filho porque quilo, que eu não sei o nome. Acho que é o Kili. Né? que é o anão gatinho, que parece um... Ele parece, parece um Aragorn, né? Ele parece Dawson's Creek versão anão, né? Isso, exatamente. ele é o... Imagina um anão cantando isso. Ele é o anão High School Musical, né, cara? É. Ele é o anão Glee, sei lá. Ele é o anão, porra. Né? Tem esse gatinho. Ele é o anão gatinho. E tem o anão mongol, da Mongólia. Da Mongólia, o anão mongol da Mongólia. O anão da Mongólia com aquele chapéu de aba. Mas ele é legal, ele é legal. Ele é legal, eu gostei dele. Ele é legal, mas eu olho e falo, você não é anão, filha da puta, você é um mongol. Mas no filme ele explicou isso. Aqueles anões não são de Erebor, todos de Erebor. Aqueles anões são da região norte da Terra-média. Tudo bem. O rei do rei, que seria o Thor, o Puro de Carvalho, ele Puro de Carvalho? O de Carvalho, o escudo de Carvalho, ele evocou os anões. Foi quem quis. Então foram 13 anões, isso de acordo com o filme. Isso foi adaptado no livro. Porque no livro não é assim, no livro são 13 anões. No livro são 13 anões de capuz iguais aos 7 anões da Branca de Neve. Só muda as cores. Só muda as cores, tem os capuzes. São todos iguais. Cara, só falta chegar. E quando chegam na casa do Bilbo, cara, é uma pagelança do cacete. Aliás, no livro. No livro chega um, chega dois, chega um, chega dois, chega um, chega dois, chega um, chega dois, chega um, chega dois, chega um, chega dois. No filme, graças a Deus, Peter Jackson não fez isso. Chega um, chega dois, chega um. E aí chega o resto. Mas o que acontece? No livro, quando chega essa galera, eles caem todos em cima do Thorin. O Thorin não é o último a chegar. O Thorin tá embaixo daquela galera que caiu por cima. Isso. E aí ele levanta já meio assim, porra, que pariu. Só batendo a porta. Que quadrilha é essa, né, velho, que eu reuni? No filme já ficou mais legal. Ele chegou depois, não participou daquele banquete maluco jogando prato pra todos os lados. Ficou só comendo a sopinha dele lá, olhando mal. Tu acha que se ele tivesse chegado, alguém tinha cantado alguma porra, velho? O bicho batia o pau dele de carvalho ali em cima da mesa e pronto, velho. Cara, eu gostei de Thorin, sabia? Esse é o meu personagem favorito. Thorin é foda, cara. Gostei muito dele. Ele não tem cara de anão também. Não tem cara nenhuma. Mas, velho, ele mandou muito melhor que, por exemplo, 80% daqueles soldados com permanente de Gondor. Porque os soldados de Gondor tem permanente. Permanente, né? É, o cabelo deles é frisado aqui no fundo, né? É verdade. Velho, o bicho é um porradeiro doido mesmo. Não, e ele é maneiro. E ele é um anão de RPG mesmo. Isso, é foda. E o flashback explicando o escudo de Carvalho. Flashback do escudo de Carvalho. Caralho, essa é uma das melhores cenas do filme. Pra mim só fudeu porque botaram a porra de um orc com cara de zumbi que fugiu daquele Eu Sou a Lenda. Orc com vitiligo, branco. E ele é mal feito, orc. Que não existe, né? Eu não lembro, ele existe aquele orc? No livro ele não aparece. Isso foi um recurso de história do Peter Jackson. O Hobbit não tem um vilão. É pra dar uma motivação pro Thorin. O vilão é o dragão. Que só aparece. Que só vai aparecer no segundo ou no terceiro filme, a gente não sabe ainda, né? Vai. Ah, é? Não apareceu no primeiro, não? Só o olho. Eragorn, terminou igualzinho o Eragorn. Só com o dragão abrindo o olho. E eu acertei. Lembra que eu falei que o filme ia acabar assim? Verdade. Eu falei pro Alexandre que o filme ia acabar assim. Cara, o negócio é o seguinte, o filme ele tem, a história do Hobbit tem um vilão, que é o dragão. Nesse filme o dragão aparece no começo, uma penumbra, a gente vê um rabo só aqui, uma asa aqui, um fogo ali, a gente não vê ele. E no final que aparece o olhinho e o focinho, e só. O orc albino, por que, que o Peter Jackson resolveu botar ele? Porque não tinha um verdadeiro vilão nesse filme. Ele precisava ter ele um conflito. Ele é aquele orc que o Aragorn enfrenta. É o Lutz. É, exatamente, é o Lutz. Que também era um filme que não tinha um não inimigo tinha. Físico e precisava ter. Nesse filme foi só pra dar motivação. Ardós? Ardósia? Como é o nome do orc? Ardósia. O orc albino. O orc albino sem braço. Cara, e que orc mal feito. Capitão Gancho. Eu não achei não, cara. Nossa, achei muito mal feito, cara. Eu não achei. Eu achei o acabamento digital dele terrível. Eu não achei, não. Ele é a cara daqueles vampiros lá do Vampiros Zumbi, não sei. Deu só lenda. Não parece, sabe? Parece. Mas eu não achei. Só feito, porque eles são pálidos, mas eu também não achei mal feito. Eu achei estranho. Achei mais mal feito os lobos. Ele só foi albino pra se destacar dos outros os também. Orcs. Os orcs eu achei mal feito. Cara, os orcs não estão mal feitos, velho. Os orcs, eles parecem que, sei lá. Parece que saiu do. Parece que saíram daquele filme da Branca de Neve. Parece. Branca de Neve. O Caçador? É, Branca de Neve, o Caçador. Eu não vi. Nossa, só. Parece um bando de lobisomem mal feito. Cara. Parece que saiu do Crônicas de Nárnia. assim, os trolls. O que vocês acharam desse dos trolls? Eu achei fantástico, mas acho que ainda os nomes dos trolls são escrotos pra caralho. Um chama Beto. Berto. É Beto? É Berto. Bert. Berto. Óbvio. É Berto? Peraí, então a gente descobre agora. É Bert, Tom e William. William. Bert, Tom e William. Porra. Bert, Tom e William. Isso é nome de troll aonde, velho? William. Não, eu achei que os trolls ficaram esquisitos. O troll que é utilizado no Senhor dos Anéis, o Bruno até tá falando comigo, ah, mas aquele é um troll das montanhas. Eu falei, e aqueles três lá não eram trolls das montanhas, não? Não, era o troll da caverna. Ele não era troll da caverna. Eu falei, a caverna fica onde? Caraca. Porra. Então, assim, velho, destoa completamente do Senhor dos Anéis. É porque parece é foda, porque no do Senhor dos Anéis, os trolls não falam, né? Os trolls só ficam e vai dando porrada em todo mundo. Agora, ali no Bilbo, no Hobbit, no caso, né? Que eles, teoricamente, são mais inteligentes, porque eles falam e dialogam, eles ficam pensando como é que eles vão cozinhar, se vai ser com tempero isso, tempero daquilo. Não sei, fica meio distoante mesmo. Porque aquilo ali é muito infantil, cara. Sim, pois é. Infantil, é porque os trolls viraram pedra, porque eles passaram muito tempo decidindo como eles iriam cozinhar os anões e o Bilbo. E graças a Deus que ele adaptou essa cena. Isso é verdade. Porque essa parte do livro... Puta, só nasce o sol, acabou. Não, não. E quando o Gandalf chegou nos trolls? Porque primeiro vai o Bilbo se fode. Aí os anões estão vendo. Não, agora vai você. Aí vai outro anão, eles capturam o anão. É um, velho, uma encheção de linguiça, não é? É. Tipo, umas 40 páginas aí vai o anão. Aí depois eles ficam confabulando quem vai. Não, vai o Thor. Aí eles vão e pegam o Thor. Aí eles ficam esperando. Os trolls ficam esperando. Toda vez que sai um anãozinho da floresta, eles capturam o anão. Ainda bem que ele adaptou. Ficou legal. Adaptou, ficou legal. Ficou legal. Mas pra mim, os trolls ficaram discoantes, cara. Ficou estranho, ficou muito cômico, ficou muito caricato aqueles trollzão retardadão. Oh, meu Deus, olha o que saiu de mim, velho. Olha o que saiu do meu nariz e tá se mexendo. O bicho assou o Bilbo, né? Até você não achei engraçado. Tá, a gente falou dos trolls e o Gollum. O que vocês acharam? O Gollum tá incrível, né? O Gollum tá foda. O Gollum tá melhor do que antes. O Gollum é demais, cara. O Gollum, ele tá mais incrível ainda, a performance dele. A atuação do Andy Serkis incorporou mesmo o Gollum, né? Cara, ele tá mais incrível ainda. E o retorno de digital tá incrível, assim. Não tem nada. Eu nunca tinha visto nada parecido. E vai demorar pra superar de novo. Pensava que o Gollum tinha sido... Já tinha sido perfeito. Já tinha sido, assim, o suprassumo da atuação digital. Velho, sem sacanagem. Eu vi o Ed Serkis uma hora que eu vi. Uma hora eu vi o Ed Serkis ali, velho. Exatamente. Principalmente quando o Gollum tá perverso, né, bicho? Tá mal, né, velho? Ele chega a estar quase satanista, velho. É verdade. Eu vou pegar você. Ele não tá canibal nos outros filmes do Senhor dos Anéis, né? Nesse aí ele tá, vou comer o Hobbit. Vou comer o Hobbit. Porque ele comeu antes o... Vou comer o todo mundo, né? Não, e ele é, né, como se fosse o matador também. Né? É. Isso é uma coisa... Com aquele físico de jogador de purrinha, né, velho? Porque o Gollum... Ele é descrito como uma criatura miserável, fraca, que não oferece perigo. Mas nos livros ele, tipo assim, se passa uma fileira de orcs, ele vai e mata o último pra comer. Nos livros. Se ele fala, é. Então ele come os orcs, do jeito que tá lá no filme, igual ele falou lá. Mas eu achei engraçado porque ele não faz referência a isso nos outros filmes, né? Desse lado canibal. É, não. Querendo comer o... Ele não quis comer o Frodo, ou comeu. É o Gollum no Senhor dos Anéis, ele é meio que um anti-herói, né? Ah. No Hobbit ele é um vilão. Agora uma coisa que eu achei legal. Aquela conversa do Gandalf com o Frodo em Moria, falando de que você não pode dar vida, não sei o quê, você tem que saber poupar quando tem que poupar. E aí mostra a conversa do Gandalf com o Bilbo, explicando que ele tem que saber poupar a vida das pessoas, e essa escolha do Bilbo quando ele tá com a espada no pescoço do... É, isso do ficou Gollum, maneiro mesmo. Ficou com pena. A verdadeira habilidade é saber poupar a vida. Ah. Assim, esse aí eu reparei também, isso aí ficou legal. Trilha sonora. Eu gostei, trilha sonora. Só prestou de nos anéis. É o novo. É porque é o novo. É o único novo. Não, mas a trilha instrumental que fica tocando no fundo. É o quê? Não, não é do Senhor dos Anéis. Claro que é, cara. Tem coisa do Senhor dos Anéis ali. Tem vários temas. Toda hora remete a toda hora remete, cara. Não, é um temazinho. A trilha de ação ali é do Senhor dos Anéis. Gente, é um temazinho ali, um temazinho aqui. Mas o filme não tem uma trilha própria. Bom, eu sei que eu acertei que quando o Bilbo encontrasse o anel, ia tocar o quê, Miotti? Bota aí. Você bota o Simon cantando. Beleza? É assim, como é que é? Quando, na hora que... É assim, a trilha sonora é assim. Bilbo olha o anel, aí começa. Acabou a trilha sonora. Não toca mais nada. Tem aquela parte na caverna, que eles estão correndo na caverna, daí não tem trilha nenhuma, só... Só o barulho de cascalho. Eu falei, cara, cadê o filme? Foi melhor que eles pediam, pô. Eu falei, cadê a trilha sonora desse filme? Mas ali ele não podia botar o tema da Sociedade do Anel. Mas não é o tema da Sociedade, cadê o tema da ele criou, da... Ele criou o tema dos anões, não, cara. Tudo bem, colocasse o tema do... Que é foda pra caralho. É foda pra caralho. É foda pra caralho. Que tem a instrumental na hora que eles estão subindo a montanha, que é uma cena igual à Sociedade do Anel. Tem essa cena, é. Tem em toda a cena que eles chegam pra dar porrada, toca a música. Né? Assim, a gente não falou de Valfenda, né? Pra que falar de Valfenda? Por que não tá, falar de Valfenda? Valfenda tá tudo alegre, igual, velho. Valfenda tá alegre. Tá alegre. Valfenda deixou de se tornar o último refúgio dos elfos pra se tornar uma vila de hippies. Eu achei legal. Eu achei legal. Flaudinha, musiquinha. Velho! Velho! Ele foi aquilo. Mas aí... Começou a porra da elfa... Tocando harpa. Tocando Gonzagão, velho. Como é que é? Sério? O Elrond, velho, bêbado. Bebaço. Bebaço, velho. Não é sacanagem. O Elrond, ele tá bêbado nesse filme. Ele chega no lugar. É, ele tava dançando. Cara, ele é todo austero dos Jogos Anéis. Tá bem que o Simon falou, esse negócio que eram outros tempos, né? Que ele era um tempo de paz e tal. Na hora do conselho, eu não sei se vocês repararam, ele o bota... Elrond tá assim. Escorado. Tá escorado, né, velho? Ele tá escorado. Ele tá escorado, velho. Ah, aliás, vocês, tá fala... escorado, vocês falaram do conselho no Hobbit? O conselho branco não é com a Rond e com a Galadriel. É com os amados. Com os magos, os cinco magos. O Alatar, o Palambo, que são os azuis. O Radagast, o castanho. O Saruman branco, que é o líder. E o Gandalf. No Hobbit ficou até assim, foi pra fazer mais um elo, né? Com a Galadriel lá. A relação da Galadriel com o Gandalf, pra explicar que eles cara, são amigos. Cara, pra mim aquela cena é desnecessária. Não, e outra pode coisa, ter ser. O tempo inteiro. Galadriel de costas, aquele vestidão escorrido. Aí ela na plataforma giratória. Só pra dar aquele efeito no vestido e ela ficar com cara de noiva do Fujioka. Ela fica com cara de noiva do Fujioka. E eu, tempo inteiro. Aí ela sai e fica ligadinha, faz as próprias. Aí de repente eu falo. Sério, velho, deu vontade de perguntar. Por que você tá virando de costas, caralho? Fala comigo olhando a minha cara, porra. É ridículo, essa cena é ridícula. Aquele conselho todo é ridículo. O Saruman tá gravando. Mas olha só, mas é engraçado. O Saruman, ele tá se intercâmbio no meio da reunião. Do Rabengala lá, velho. O Radagast. Ele começa a falar mal do Rabengala. Rabengala. Ele fala coisa com coisa. E nego fica mal. Tá lá o Elro, né? Escorado. Bêbado, escorado. Pouco se fudendo do mundo. Ele quer mais escutar a Beth Faria tocando flauta. O Gandalf e a Galadriel flertando. O Gandalf e a Galadriel, velho, eles chatam, geral. Fica o Saruman. É, bolinho de primavera, brincadeira. Um cachorro quente e mostarda frita. Cara, começa o Gandalf e a Galadriel. Falar no tempo. Coisa tá com coisa, velho. Tô falando coisa com coisa, cara. E como é que é? Em psicopatia, não. Como é que é? Em telepatia. Aliás, telepatia. A Galadriel... E aí, Gandalf, como é que tá? De boa? E gira. Velho, não entendi aquela cena, na boa. Aquilo é fraco. O Saruman tendo derrame não é engraçado, tá? Você mais tá uma parada. Não engraça um velhinho tendo derrame. Olha só, uma parada que eu achei bacana de Valfenda. Só explicando, o Saruman tá falando do Ravengar, né? Do Radagast. Eu não gosto da Gaja, aí o Gandalf, por quê? Não, mas ele tem o Gandalf todo tentando manter a seriedade do filme. A sanidade do não, filme. Não, mas né? O Radagaja tem um bom coração, ele só se deixou levar pelo amor aos animais e tal. Não, ele vive comendo cogumelo. Daí, né, velho? Velho, você é o líder dos Ivitar, dos Alutar, da casa do caralho. Você vai ficar se comendo, o cara comendo é, como é que fala? Cogumelo e deixando cogumelo, a... Cogumelo, como é cogumelo que bota salada? Champignon. O cara come champignon, velho. Porra. Champignon deixando os passarinhos cagar na cabeça dele, né, não, velho? Não, na cara, na cara. Tá, que e tem pariu, um trenó de coelho, né? Que trenó de coelho é aquilo? Sério, eu me senti assistindo Crônicas de Nárnia. Aquilo é Nárnia. Ah, os orcs são velozes, mas vocês, meus coelhos são de não sei aonde. Coelho, velho. Quando eu olhei coelho, mais. Eu falei, ih, caralho. Ó, na boa, massa, se velho. Eu fosse um anão, se eu fosse o Tori, eu ia virar pro cano e falar assim: esse velho esclero usado é o Brody, ele é da mesma classe que o João assim no RPG. Ah, se fuder, meu, porque o Gano é um mago tirado das histórias isso. De RPG e medievais, né? É. Ele tá, ele é todo austero, I'm the kind of the Grey. Aí chegou o Ravengar, ele também, ele, eu não ligo mesmo pra galinha. Eu tô desesperado pra salvar o pouquinho da Índia, que eu também ia ser tônico. Porquinho da Índia. Ai, tu fuder aquele porquinho. Chupando da a dentadura, né, velho? É, tem que orgulho. Aí o. O Gandalf dá uma erva pra ele. O Ravengar, tem um controle de elefante. Seu olho. Seu olho. Aonde? Velho, aquele mago pra mim matou. Ai, acho que matou o filme naquela hora. Mata não, ali, não, velho. O Ravengar. É foda. O Ravengar é foda. O Ravengar, cara, o Ravengar é escroto. Inclusive... Tô suando aqui. Cara. Inclusive, quando chega pro cara... Quando o Gandalf dá a erva do capeta pra ele. Nossa, velho! Que ele vira eles o Zoinho. Eles estão filmando maconha da porra do filme, cara! E vira o olhinho, vira o olhinho, vira o olhinho. O Gandalf vira pro Ravengar e fala assim, Ravengar, você tá muito... Calma, tá muito nervoso. Você tá muito nervoso. Dá um tapinha. Dá um banzinho. Velho, o bicho vira os olhinhos. Vira os olhinhos. Internet, eu não estou de sacanagem. É verdade. O Ravengar vira os olhinhos, ele... Então, mas calma. Cara, matou o filme. Cadê o meu Senhor dos Anéis, velho? Que eu gastei R$200 no Duplo Rei, porque é uma merda. Cadê o Senhor dos Anéis, velho? Cadê o meu Hobbit? Não tem, velho. Ah. É, pra mim, as piores cenas do filme são as do Radagast. Pra mim, podia cortar aquilo ali. E podia ter tirado aquele conselho ali, que eles falam coisa com coisa também. Estão falando de necromante. Que porra de necromante? Negócio... Ah, porque o necromante é o Sauron, é Sauron, né? O necromante é o Sauron. É o Sauron? É o Sauron, é. Só que ele ainda tá numa forma meio etérea, meio perdido, vagando ninguém por aí e tal. Ninguém sabe direito o que é e dá o nome de necromante. É, no filme ele não tem corpo, mas no livro ele tem corpo. É, porque quando ele escreveu o Hobbit, ele não tinha feito o Senhor dos Anéis. Né? Isso. Então, na verdade, o que que acontece? Ele chamou de necromante. Ah, tem um necromante no filme? Tem, no livro? Tem. No livro. Ah, gente, o pessoal que não tinha. O negócio é que o Peter Jackson, o que que ele tá fazendo? Ele tá querendo transformar o que era uma trilogia... No Maxologia. Então ele vai usar isso pra ligar uma coisa na outra. Sim. Entendeu? Mas isso podia ter ficado tranquilamente pra versão estendida. Tranquilamente. Não precisava ter por de Radagast. Ravengar. Cheio de cocô de cheio de cara, e cocô de na cara, assim, nossa, velho. Cara, os magos azuis, velho. Ele já corta, né? Que o Gandalf fala, ah, tem os azuis aí que eu não lembro o nome. Os magos azuis. Não sei nem quem estão fazendo aqui. É, sei nem quem sou eu. E eles também não têm relevância nenhuma. Não, não tem. É. Eles não falam nem pra que eles servem, né? Só são magos. Ah, são magos, estão aí, dando por um pro outro. Quais são as perspectivas de vocês pro segundo filme? Você acha que ele vai dar uma mudada? Ele vai ser. Porque o filme tá sendo um tanto quanto criticado. Ele tá sendo muito aclamado, mas ele também tá recebendo algumas críticas. Inclusive, ele tá só 70 pontos no Rotten Tomatoes, se não me engano. Mas é porque eu acho que é o esquema do 880, né? Será? Porque ou a pessoa já tá acostumada com o Peter Jackson, já sabe como é que ele vai fazer as coisas e levar, e gostou do Senhor dos Anéis. E no meu caso, quanto mais melhor tiver, eu vou assistir. Se o filme tiver 5 horas, eu vou estar lá sentado e foda-se. Agora, e quem não gosta, não gosta. Tá achando ruim, tá achando arrastado. Quem gosta de filme mais conciso, né, mais esperto, filme de 1h30, 1h40, eu já acho ruim. Tem gente que prefere. Eu não acho cansativo, né? Hobbit aí é pode criticar. 2h40 é cansativo. Não senti mesmo, passar. Eu não senti passar, mas eu achei cansativo. Eu acho que podia dar uma cortada boa. Se tivesse 2 horas, resolvia, cara, pra mim. E duas horas, cara, resolvia pra mim. É? Pra mim tava bom, cara. Acho que precisava também, mais isso. Bom. Tira uma meia hora de andança. Tira meia hora de andança, 10 minutos de Ravengar e pronto. E tu, Bruno, o que você acha? Quais são as suas. Cara, eu tá acho cedo que... ainda pra falar, mas. Tá cedo. Eu acho que ele é cabeça dura, ele não vai mudar nada. Ele vai continuar nessa mesma pegada. Se a pessoa, se ele fizer igual ele fez a primeira trilogia, só vai aumentando o tempo de duração. É provável. Né? Acho que a segunda parte diminuir, vai ser a eu acho mais que ele não, eu acho que ele não faz. um próximo filme menor. A segunda parte vai ser a mais chata. Pelo que eu andei lendo, porque pelo livro é chato pra caralho. Não, mas assim, pelo que eu andei lendo, parece que o livro vai acabar na segunda parte. A terceira vai ser só apêndice. Pois é, provavelmente ele pode fazer isso, ou pode deixar só um pedacinho, talvez, terminar na Batalha dos Cinco Exércitos e desenrolar depois, não sei. Mas, por exemplo, a próxima parte é do Beorn. Eu tô curioso pra saber como é que vai ser. Cara, pra mim, olha só, tá, mas o Beorn é meio capítulo. Não, sim, eu sei, mas aí... É uma merda. E é uma merda. É. Ele chega, vara, vira lobo, vai embora, vira urso, vira merda, vai pra lá, vem pra cá. Que porra de urso, caralho? Ele tá na batalha final, ele tá na batalha final. É, ele tá na Batalha dos Cinco Exércitos. Tá, beleza, tranquilo. Mas assim, sabe, a segunda parte do livro é a que eu achei mais chata. Até chegar lá no dragão. A parte dos elfos? Eles fugindo em barril? É um saco, velho. É um porre. Nossa, sério mesmo, cara. Velho. Aí vai servir pra mostrar o Legolas. Porque o pai dele é o rei de Mirkwood, né? Aí, o pai dele é o rei daquele lugar, né? É. Aí é por isso que tem um Legolas, porque ele vai aparecer nessa parte da floresta. Pois é, enfim, as minhas expectativas baixaram pra caramba pro segundo filme. Fala isso não, Bruno. Eu tô te falando sério, cara. É, eu não vou esperar muita coisa. Isso que eu gostei do filme. Mas é porque eu não gostei da segunda parte do livro. Assim, pra mim ele só melhora quando chega lá no Smaug. Então vamos confiar que o Peter Jackson vai melhorar o filme igual ele fez. Cara, agora, eu espero que sim, eu espero que sim. Se ele conseguir não enrolar tanto, né? Se ele, pô, vai rápido. Cara, aquela parte das aranhas tem que ser aranha gigante, velho. Porque se for aranhinha, velho, vai ser uma merda. Não, mas se deu pra ver as aranhas ali embora, não vai vingar lá. Não, eu sei, mas o que eu tô dizendo é que as aranhas vão ser as mesmas aranhas? Não sei. Porque no livro, são as aranhas de, porra, pequenininha, velho. As aranhas grandonas, não? Cara, pelo que eu li, assim, eu não entendi elas como gigantes. Em momento nenhum ele fala aranha gigante. Vararanha. E se fosse gigante, ele tinha descrito. Porque ele gosta de escrever as porra. Entendeu? É, mas na época do Hobbit não gostava tanto. E a aranha que fala, olha, sério, por favor, velho. Peter Jackson. Que, se eu não me engano, as aranhas do Hobbit são filhas da Laracna. No livro elas conversam, falam diálogos e diálogos. Eu acho que ele nem cita Laracna no Hobbit. Não cita, não. Não cita. Depois é no Monstros da Terra-média que eu uso. Mas, cara, olha. Por favor, Peter Jackson, continua nessa toada dos animais não falarem, que tá bom. Não, acho que ele não vai colocar, não. Por favor, cara. Mas eu acho que as aranhas não são pequenas. Sabe por quê? No livro tá falando assim. Então, a grande aranha que se ocupara em amarrá-lo enquanto ele cochilava. É uma só, velho. Uma das. É uma só. É tipo a mãe. Não sei, eu preciso ler de novo aqui. Peguei tudo. As outras eram um bebê recém-nascido. Às vezes é igual do Harry Potter, tem uma aranha grandona e as outras pequenininhas. É, por claro. Mas enfim, cara. É que o Tolkien copiou o Harry Potter. Ah, é só isso. super chupou o Harry Potter. Gente, eu não posso pedir opinião do meu, porque ele saiu pra cagar e eu não estou mentindo, ele realmente saiu daqui. E tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. We'll ride in the gathering storm until we get our long forgotten home. We lay under the misty mountains cold and slumbers deep. Eu vim desativar o som pra não tocar. Eu tava com. Que medo, velho! Todo mundo. Mas vamos lá. É, o filme ele segue. Não, mas tem que matar esse cidadão. Ah, se fuder, sua puta! Eu não entendi pra que é aquela merda. E ele tem cara de gatinho, né? E, não, você já viu a sua lenda? Vi. Samuel Jackson com o Smith. Com o Smith, pô, sacanagem. Você viu? Ó, mais alto, sua puta. Caralho. Me berrar aqui. Me berrar aqui. Falar alto no telefone assim na casa do caralho, pô. Sabe essa merda? Porra, caralho, velho. Parece minha mãe falando no telefone, velho. Minha mãe fala no telefone. Não, minha mãe fala no telefone, parece que a pessoa, quanto mais longe for a ligação, ela fala mais alto. Então, tipo, ela tá falando com o Recife, com a família dela lá no Recife. Você quer que escute seu telefone? Alô? É assim, velho.